5808, bom dia, aguarde um minuto, cópia 360 Brasília, prepare a subida Arbor, transição Elefa. No 607, no solo ao 58, por gentileza, agilize a liberação à direita, taxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. No 897, ingresse via Juliette para o portão 02. Oi, muito bom dia, Sideral 9970. Vai passar o externo em baixa lata. O ABSA 6570, o vento de 1,50 graus com 9 nós, o altímetro no 0,7, está autorizado o pouso na 10. Comini 17, pouso autorizado na 10, 670. Sideral 9970, bom dia, complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso. Ciente, o Sideral. ABSA 6570 no solo 00, por gentileza agilize a liberação direita e chama o solo em 121 décima nova para o táxi. Positivo, iremos agilizar e chamar do solo 6570. Federal 9970, cheque o trem, o vento é 1,50 graus, 62 de nós, livre pouso na 10. Ativo, está em baixa lata. Rumo 607, está livre o ingresso via Juliette para o portão 10, mantém agora a escuta do solo 121,9, ok? Vai chamar o solo agora, 219, Juliette para o portão 10. Bom dia, do Dona 607, está na Alfa, Juliette, portão 10. 607, ingresso Juliette, portão 10. Geral 9970, no solo ao 02, ao livrar à direita, mantém a posição antes da Alfa e chame o controle de solo em 121.9. Corre, Salvador, gol 7 no 5. Sierra Viva 3, 7, 2. Baixado pelo lado do Santos. O gol no 7, 1 no 5. Bom dia, está livre o pouso na 10. O vento de 1 no 5, 0 graus com 8 nós. O altímetro no 0 no 7. Está confirmando o vento? 1 no 5, 0 graus com 8 nós. Está livre o pouso, gol no 7 no 5. Recife 330, via Peruíque 58, o Caracaju subida, curva esquerda após a decolagem, 55 no 4 é o código, 120 decimal 8 é o controle. Autorizado 330, Recife, o Peruíque 58, saída por Caracaju, controle 1208, responde 54. Está correto, está achando para puxar o estouramento? 08-08-09-7 para a Copa Brasília. Afirmo, pronto, pronto. Estado Brasília, nível de voo 360 via Pêzulu 17. Agora é leve a subida, curva esquerda após a decolagem, 5-5-2 é o código, 120-8 é o controle. Então, 5-8-0 autorizado, Brasil, que é o 360, no Pêzulu 17. Agora é leve a saída, 5-5-2 transponder, 208 é o controle, confirmando o turbante. Objeto 5808, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama 5808. 3171, no 62, autorizado, chama para destaque. Chama na porta, que está para 3171. No 5, solo 05, direito 119. Subida da Eoleda Bridge, curva direita após decolagem, 5521 é o código, 120 decimal 8 é o controle. Autorizado 360 para o 10 da Elzeda Bridge, fala da pista 10, turma direita. 5521 no transponder 28, confirmando 208, motor de saída, 804. 804, cotejamento correto, chama para pushback e saramento. Amaral, obrigado. Autorizado, Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame 28895, ajustado 1097. Apenas ficando atento ao pushback do Web 105. Assim que ele libera a passagem, pode prosseguir o táxi. Salvador, muito bom dia. Oxaia 6211 com informação até autorização Rio de Janeiro, Galeão, quando possível. 291, seguinte, aguarde cópia. Guardando a prova, bom dia, Guardando a prova, bom dia, Guardando a prova, para Campinas, 2360, apenas confirme a saída prevista, por gentileza. 14201, aguarde cópia, Campinas, subida da El prevista. Grato, saída da El. Na 621, saída da El, Leda, fazer uma bridge, pronto, cópia? Pronto, cópia, 621. Na 621, autorizado para o Galeão, nível 360, via Pírculo 10, decola da 10, com primeira curva direita, saída da El, Leda, após uma bridge, a gente recebe o Pírculo 10, transponder 5522, controle 120.8. Autorizado Rio de Janeiro Galeão, nível 360 via Upper Zulu 10, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El Lee, depois vou direto bridge, frequência do controle Salvador 1208 e o transponder 5522 ou Oxa 6211. Oxa 6211, correto, repete quando está puxando. Reportaria Oxa 6211. Para o táxi 808, jovem 121, rodovia 0350, Fernando Confim. Sobe 5808, vai dar passagem ao Boeing da Gol, após o Boeing da Gol passar à sua frente, autorizando o táxi de Patiuno, Índia, no ponto de espera, torre 1, no 8, no 9, 5, ajuste no 07. 07, após o Gol, Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 2, 9, 5, 8, 08. Gol 1, 7, no 5, ingresso Juliette, porta meia lúzia. Juliette, meia lúzia, para o estádio. Azul 4201 no ponto, cópia. 4201 no ponto. Azul 4201, autorizado para Campinas, nível 360, via Pêsulo 16, decola da 10, com primeira curva direita, saída da Oleda, após o bridge, a gente acessa o Pêsulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Transponder 5520, controle 120.8. Sente autorizado Campinas, nível 360. Decola para 10, ponto curva direita, na saída da El Leda Bridge, Upper Zulu 16, segue conforme a rota do plano. Aciona 5520, controle 120.8, azul 4201. Azul 4201, correto, é para chupão para puxa sonar. Chama quando pronto, o azul 4201. 08.0. 5808, alinhar e manter 11. Controle, bom dia, tá 3171, passa 1900 na sua escuta. Salvador, bom dia, gol 1642. autorização Recife, Centro Hotel. Voo número 42, hotel confere, autorizado para Recife, nível 390, via Peruísque 58. Decola da 1-0, com primeira curva à esquerda, acerta Puca, transição Caju, transponder 5527, controle 1-20-8. É só confirmar de novo o nível e o transponder. Nível 390, aprovado para Recife, transponder 5527, com 1-642. Autorizado 390, então, aperto 58. Puca Caju, curva esquerda e o transporte 5527. Voo no 99. No 642, controle 1-20-8. Perdão, 1-642, obrigado. Formel Max Serra Golf, eu tô com fé e pronto, cópia. Max Serra Golf, autorizado para CA, novembro, Quebec Whisky, nível 080, decola da 1-7, com primeira curva à direita, seja Arbor, pois voa direto, transponder 5-5 no 5, controle 1-20-8. Max Serra Golf, correto? Confirma em paz que se encontra. Estacionamento, Torre 1 no 8, Simão 95. Max Serra Golf. Passarelo 9809, desça para 4.000 pés, 1017, chegada Bonf. Partiu para 4.000, perfil da Bonf, 9809. O Webjet, não é o Webjet, é o TAN 3171. Passou 150, chama Recife em 125, décima 1. São Salvador, 03290, pronto para o táxi com 154 a bordo, alternando Natal, 4 horas e 20. São 3890, táxi via Pati 1 no Índia, no ponto de espera, põe 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 7. Pati 1 no Índia, até o ponto de espera, 3290. Usando ILS visual, TAN 3153. Então, o TAN 3153 completa a aproximação ILS. Chama a torre 118, decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado, será um bom dia até daqui a pouco. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, TAN 3153, passando externo, estabilizado, baixado, travado. 3153, tem livre pouso, pista no 0, no 30 graus, 89, ajuste no 0, no 7, pista manobra. Sente, autorizado pouso, pista no 0, TAN 3153. Vamos puxa, né, 6211, posição 07, puxa acionamento. Puxando 6211, livre acionar, reporta para táxi. Livre acionar, reporta táxi, puxa, né, 6211. Então 9910, esta é a matrícula que tenho aqui. Portanto, assim chamarei. Desça para 3 mil pés com 1017 a sua identificação vigilante. Funcionário aí. Total 9910, o senhor está correto. Para Guarulhos, já pelo comando, fala da 1-0, curva direita na partida da Euleta, após Leita voa feed, intercepta pelo 1-6, abaixa as luzes, conforme a rota do pai de luz, transporte 31 no controle 1-2-0, decimal 8. 1-6-0-7, correto, é forte ponto para puxar o sinal. 3153 de Vodaeco. São 3153, bom dia. Tá, que fica lá, Alfa, reportando a Juliette. Alfa, reportaremos a Juliette, 3153.